E aí, galera, o meu nome é Bigode e eu sou alcoólatra. Sacanagem, isso não rola. Era eu que devia estar fazendo essa chamada. Pensei que ia dizer fumante, mas beleza. Eu tava pensando agora, né? Eu me sinto na TV Cruze do século XXI. E estamos na mesa, sim, com os insurgentes mais bonitinhos da internet. Estamos com Albino Moreninho. Boa tarde, boa noite, bom dia. Estamos com o Volta ao Supermercado. O fluo da pasta de dente é só pra ser detectável via satélite. Ótimo, já começamos bem. E estamos com o sapo mais pulador. Kenô, e a verdade está lá fora. E eu, seu host reptiliano, solta a vinheta aí, galera. Arquivos. Vocês repararem aí, né, o Bigode, ele anda falando as paradas do podcast que sai, contando que o podcast tá adiantado, mas muito eu vou até falar, vocês repararam que nesse podcast que eu fiz aí sobre a ansiedade da vida, eu coloquei como vinheta a música, ritmo de festa que balança o coração, gata, cara. Combina totalmente, né, com o clima, né, cara? Eu gostei da trilha sonora restante, que foi Radiohead. Ele colocou todo OK Computer no. É, doido pra ser processado. É maravilhoso, cara. Maravilhoso. Ah, e é isso aí, galera. Depois aí de um podcast sobre o Estranho no Ninho, né? Não? Acredito que vai ser assim, né? Tem que editar durante a semana. Estamos no futuro, né? Vamos fazer um podcast sobre o quê? Sobre teorias da conspiração. Desculpa, é o cigarro. Sobre teorias da conspiração, né? Cara, assim, né? Antes do mundo sem internet, né? O mundo pré-internet, já existia muita teoria da conspiração. Com o advento da internet pra população, essa porra só aumentou. Fodeu, né, cara? Soltou, abriu a porteira pra qualquer merda, né, cara? Qualquer porra. Coisinha agora é motivo pra... Não, pô, tal coisa que aconteceu foi, na verdade, a armação política pra desviar a atenção do desvio de alguma coisa, mas, na verdade, eles estão usando isso pra construir algo que vai levar pra não sei aonde, né? Tanto que a moedinha atual é os Illuminati, né, cara? A modinha atual é não vai ter golpe, mas deixa. Não, essa é a teoria da conspiração. Isso aí é banalidade. A teoria da conspiração é que tem um grande pentagrama ali na Lagoa Rodrigo de Freitas e que Michel Temer vai se revelar Satã ao mundo na abertura das Olimpíadas. Porra, isso é sério. Olha só, eu acho mais fácil o Bigode se revelar viado do que se acontecer assim. Não, eu acho que o do Michel Temer é mais provável. Não, mas vamos dizer, eu tenho uma teoria da... Ia ser a abertura de Olimpíada mais foda da história, cara. Eu tenho uma teoria da conspiração de que o Albino, além de votar no Jean Willis, ele chupa pau, mas vamos deixar isso para um próximo programa. Eu tenho uma teoria de conspiração, que o Bigode tá com inveja de... Eita, olha aí, ó. Inveja de quê? De louvar o Bolsonaro? De chupar pau. Eu acho que o Bigode é um viado. Eu sou viado mesmo, o cu é meu, eu dou pra quem eu quiser. Caralho, isso vai dar uma merda. Segue em frente, caralho. Olha o processo. A teoria da conspiração que tem. A teoria da conspiração que tem. Olha só, a teoria da conspiração que tem é qual o tamanho do meu cu. Então vamos lá. Mas é isso aí, galera. Olha só, teorias da conspiração. É o que, Walter? É do tamanho do buraco negro do universo. Porra, que isso? Mas é isso aí, galera. Teorias da conspiração, né? É uma coisa interessante, porque o Walter, ele tocou, mesmo sendo piada, mas ele tocou no... Ele começou o tema de um jeito interessante. Vamos imaginar aí uma abertura da Copa, né? Em que as crianças façam um formato no chão e a câmera pegue de cima, né? Aí, de repente, alguém botaria na internet assim, olha, você vê aqui o formato dessas crianças? Então, se você observar, faz um pentagrama. E quem é o presidente do Brasil? Michel Temer. Tipo assim, se você parar pra pensar, sempre começa desse jeito uma teoria da conspiração, né? Eu não sei se vocês lembram quando o World Trade Center caiu, né? Que acharam até a forma do diabo na porra. Cara, na nuvem, né? É, nuvem. Faz uma cara. Sabe onde apareceu isso? O programa da Sônia Abrão, eu lembro disso. Caralho, Sônia Abrão era foda de juntar a teoria da conspiração, sim, cara. A Sônia Abrão era aquela que fazia programa sobre BBB lá no meio do ano já, tá ligado? Chamava o cara de 5 edições passadas que dizia disso também, na lista de BBB. Aí em julho tava falando de BBB lá. Não sei quem. É. Porra, é ridículo, cara. Que merda, sim. Mas aí. Pô, já que vocês falaram, ó. Já que vocês falaram aí do 11 de setembro, tem várias teorias, né, da conspiração sobre o 11 de setembro, né, que inclusive foi uma parada armada entre os Estados Unidos e o Oriente Médio. Oriente Médio não, entre os Estados Unidos, né, e os reptilianos, os Illuminati. Não, reptiliano não, Walter, mas já tem desde antes a história de que o Osama Bin Laden, ele nunca existiu, né, cara, que ele sempre foi uma criação dos Estados Unidos pra ser usado como cartada de alívio político, né? Tipo, tá tendo uma repressão gigantesca ao governo, tipo, o público tá reprovando, eles botam o Osama Bin Laden falando que vai fazer alguma coisa, aí o presidente fala que vai atacar, vai pôr um fim nisso, tipo, a popularidade do cara dispara de novo. É foda isso. Como quem não falou, tem umas teorias que são bem mais pé no chão do que dos reptilianos, tá ligado? Se você ver Zeitgeist, que tá no Netflix, ele fala, né, que tem gente que relata que ouviu explosões no subsolo, onde teve um avião, que aí o cara mostra uma foto de uma viga de metal cortada ao meio com precisão, como se tivesse sido cortada com ferida, sabe? É bem interessante, tipo, você ver um olhar diferente sobre a situação, mas também não é pra se levar muito a sério, senão tu fica maluco, né? É, no próprio YouTube você tem, cara, vários vídeos de estudo dessa questão do World Trade Center. Realmente o World Trade Center porque... é que realmente chamou bastante atenção. Porque diz, não tinha como a torre cair daquele jeito, implodia, né, cara? Dois Boeings não poderiam derrubar uma torre daquela. Aí depois, engenheiros falaram que, na verdade, foi por conta tanto do fogo, como também do combustível, do próprio avião também. Sim. O que eu lembro de ter visto foi que o peso da torre, da parte de cima da torre do avião, bateu, que causou a queda, né? Quando começou a cair a parte de cima, caiu a parte de baixo. Sim. Mas aí foi feito cascata, na verdade, né? Aí eu pergunto pra vocês, né? Por que que vocês acham que existe a necessidade de existir teorias da conspiração, né? Porque... Eu parto do... Pode terminar. Oi, eu não falo. Não, não tá. Eu parto do pressuposto é de que a vida é sem graça. E que o ser humano... É sim. E o ser humano, ele precisa de uma resposta. Bigode, tu quer uma resposta prática pra isso? Pelo mesmo motivo que existe religião. Eu não vou ser tão cínico como o Walter, não. Eu acho assim, eu acho que certas coisas, as explicações são meio difíceis de se acreditar, tipo as pirâmides do Egito. Sabe? Você vê aquilo, aí você compara com a tecnologia da época, é muito complicado de você acreditar que o nego arrastou um bloco de pedra de tonelada já da puta que pariu, subiu aquilo, sabe? É realmente mas olha difícil. Só. Tem umas só que terminar... são reais, mas tem umas que são muito, muito incríveis. Só terminar aqui, rapidinho. Só terminar aqui o que o Walter falou. Só terminar. Não, porque assim, eu vejo na questão de ser a vida sem graça e do ser humano necessitar de explicações. E pegando o que o Albino falou, o ser humano não acreditar nem nele próprio. Porque, tipo assim, só pegando rapidinho pelo que o Albino falou em relação às pirâmides. A gente tem tecnologia pra caralho hoje em dia, né? Computador, máquinas e o caralho é quatro. É inconcebível pro ser humano achar que como que os caras conseguiram construir aquilo no passado e não conseguem construir hoje em dia? Porque ele não aceita que na época... os caras eram primitivos. Como é que eles tinham coisa pra fazer isso? Né? Qual é a resposta mais lógica? Foi alguém do espaço que ajudou. Tipo, o cara partiu do mais improvável em vez de partir do mais provável. Sim, né? Mas eu acho que isso também, ó, Bigode, vem muito da curiosidade do ser humano. Querendo ou não... É da nossa... nosso gene questionar, cara. Pô, não pode simplesmente só... toma, essa aqui é essa resposta. Acabou. É até um negócio que a gente bate aqui. Cara, nunca aceite a primeira resposta que você recebe. Procura pesquisar mais, procura conhecimento. Só que aí é que acaba sendo acaba, a parada da teoria da conspiração é que acaba sendo exagerado, né, essa busca de conhecimento. O cara meio que deturpa aquele bicho. Eu acho que parte da premissa do que o Bigode apresentou muito bem, que as pessoas, elas precisam acreditar naquilo, porque parece que a explicação lógica, ela é muito sem graça, sabe? Ela não encaixa. Então as pessoas, elas criam essas teorias mirabolantes, porque na teoria mirabolante parece que faz algum sentido. E é por isso que eu falei da questão da religião. Porque a religião, ela meio que preenche essas lacunas na vida delas. Coisas que elas não conseguem... algumas pessoas, elas não conseguem responder, e elas atribuem a Deus, a Alá, a Odin, sei lá quem. A força maior, né, no caso. Fala, Bruno. Eu também tão contra a religião. Vou falar o seguinte, eu acho que certos atos, certos acontecimentos são realmente complicados de se explicar por uma lógica mais realista, pé no chão. Então, daí que surgem mitos, lendas e teorias da conspiração. Então, eu vou, antes de eu começar a adentrar mesmo de fato na situação, eu só vou contextualizar no seguinte, né? Só pra gente falar de algumas mais famosas aí, a gente falou rapidinho do World Trade Center. Se você se deparar com uma teoria da conspiração, o que o Bigode indica é você fazer análise segundo a lâmina de Ockham, né? Eu conheço como esse nome, lâmina de Ockham. Em vez de você partir do mais, você parte do mais improvável pro mais provável. Um exemplo, você vê um objeto no céu. Então você começa assim, é um disco voador. Aí, porra, não é um disco voador, vamos lá. É um balão. Não é um balão. É não sei o que lá. Até você chegar numa coisa mais lógica. Eu acho que é assim que você faz a lâmina de Ockham. Eu tô fazendo pelo que eu me lembro. Porque se você começar, caralho, é um disco voador. Mano, você não sabe o que você tá olhando. Até pegar nessa questão do disco voador, geralmente as pessoas fazem isso. Eu não sei se vocês já viram. Olha, é um OVNI. Caralho, OVNI é objeto voador não identificado, mas o cara já faz a assimilação a um disco voador. Hoje ele fica assim, o que é aquilo? Exato. Como o sinônimo, pode, sabe? Pode ser um avião experimental, um balão meteorológico. Sim. Pode ser um próprio avião normal, comum também. É objeto voador não identificado. Oi, desculpa que eu não falo. Não, vai falar, Eduardo. Vai falar, que o cara chega e fala assim, meu Deus, o que é aquilo? Eu não sei, mas eu acho que é um disco voador. Mano... Não, amigo, é de aí que tá a diferença. A teoria da conspiração, ela não começa com eu acho. Ela já começa com eu tô falando assim, tendo certeza, né? Não, eu tô falando em questão, assim, em questões, em relação, assim, você vê objetos no céu e até mesmo outra coisa. Mas vamos começar com a teoria da conspiração mais famosa? Vamos dissecar algumas aí e falar abertamente, que é o homem foi ou não foi à Lua? Como que você vai entrar numa Lua, se ela é redonda? Ela não tem porta? Caralho, essa teoria. Olha só, eu não sei porque eu não tava lá. Porra, é mesmo, Albino? Porra, legal. Eu adoro o Albino. Vai lá, o Walter. Albino é o cara que não aceita a resposta. É que aceita a resposta simples, né, cara? Porra, tu dá resposta, não. Valeu, obrigado. Ele vai embora. Porra. Cara, Walter. A vida é simples, não tem isso complicar ela. O homem foi à Lua em 69? Cara, ao que tudo indica, o homem não foi à Lua. Em 69, foi tudo gravado dentro de um estúdio em Hollywood, dirigido pelo Stanley Kubrick. Todo mundo sabe disso, porque ele tinha feito 2001 Odisseia no Espaço e aproveitaram a deixa para chamar ele para encenar uma lua. Todo mundo sabe disso. Afinal de contas, a bandeira estava tremulando, havia sombra ali, dava para ver claramente através do visor dos astronautas, as câmeras, o fundo, toda a produção. Isso tudo já tá provado. E contando também que tem aqueles vídeos no YouTube que a gente vê as luminárias caindo em cima do cara, né? E ele falando corta, né? Exato. Cara, bastidores, né, cara? Bastidores da ida à Lua, da gravação. Não, assim, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu já disse que, assim, você às vezes vive no escuro, né? Eu já vivi um pouco no escuro. Eu achava que realmente o homem não tinha ainda... Assim, eu tinha minhas dúvidas, né, quando era moleque. Depois eu comecei a criar minha teoria da conspiração, que eu achava mais plausível, que era a seguinte: realmente o homem não foi à Lua 69, ele forjou, e ele foi depois. Mas o motivo dele ter forjado foi pela simples corrida a sair, né, pra Lua. Corrida espacial. Não, é não, corrida espacial mesmo. É espacial. É corrida espacial, não, armamentista. É corrida espacial. Então ele fez o quê? Ele meio que freou os russos, né? Os soviéticos. Não, não. Ih, caralho, fudeu, eles já foram. E agora é ridículo. Mas as outras Apolos foram reais. Mesmo com isso. Sim, não. Mas mesmo com isso, quem saiu vitorioso da corrida espacial foi a União Soviética, tá ligado? Sim, porque eles então, foram... A União Soviética mandou o primeiro satélite e o primeiro homem, né? O Yuri Gagarin. E o primeiro animal, né? Que foi a Laika. Quem saiu vitorioso no total foram os soviéticos. Eles só ganhou essa, né? Só que aí que tá, o Albino. Você querendo o momento ele saindo vencendo, mas é que... Caralho, mas os Estados Unidos foi o primeiro a chegar à Lua, o satélite natural do planeta. É mais como se fosse um troféu, né, cara? Querendo ou não, teoricamente, tem uma bandeira lá deles, porque eles foram os primeiros. Foda-se se... Acho que teve chinês que foi depois. Quem teve lá primeiro foi os Estados Unidos, querendo ou não, e se envergonha os russos, cara. Pô, a gente não conseguiu primeiro, quem conseguiu foi os Estados Unidos. É mais questão de ego. Mas o grande lance é o seguinte, teve um tempo que eu achei isso, né? Que, assim, ele foi à Lua, mas não em 69, foi uma questão mais ali política. É, vendo alguns programas aí, eles falam que tem várias provas, se você quiser, né? Que tem como você saber que o homem foi à Lua. Uma delas, eu acho que é que existe uma placa na Lua que você faz o quê? Não, é sério. Não, isso é real. Eu acho que você consegue mandar um laser. Alguma coisa assim, eu não lembro direito. Ah, sim, a tal merda. Placa de reflexão. Que ela reflete, dá pra você ver, né? Que dá pra você ter noção que tá lá, né? Tá mais rapidinho, gente, que eu tô sangrando aqui. Eita! Desceu a menstruação da menina. Menstruação, é? Desceu a minha menstruação pela boca. Pegou de menstruando no podcast. Ah, né? E, assim, eu achei isso, mas... E vocês aí? O Walter já falou, o Albino também, e tu, o Kenô? Que o homem não foi no sol. Ô, Bigode, vou falar a verdade que pra você, por muito tempo, eu não dei muita ideia essa teoria da conspiração da Lua, se foi ou não foi, eu sempre achei que ela era supérflua, cara. Não me trazia não. Muita coisa, não. Mas... Sim, eu tenho esse mesmo pensamento que tem. Sim, mas aí que tá, Albino. Sim, mas aí que tá, Albino. Eu já tenho uma opinião contrária da sua, eu não tive lá, então não tem como... Eu creio que realmente teve uma produção para se fazer, né? Realmente ter todo aquele disfarce, só pela questão do ego. Os Estados Unidos queriam se sobrepor à Rússia de alguma maneira. Como eles viram que não iam conseguir na questão espacial mesmo, tecnológica, não, vamos dizer só que a gente foi lá na Lua, eles vão ficar putos do mesmo jeito. Eles podem, sei lá, mandar foguete pra puta que pariu, descobrir um novo planeta, mas quem tava na porra da Lua era a gente. E fizeram por conta disso. E você coletando todas as provas, tem essa questão, né, cara? São muito mais provas a favor de que aquilo foi em estúdio do que contra, apesar do Bigode já ter dito essa questão da parte. Mas eu, sinceramente, creio que ela é uma mentira. Pode ter ido depois, pode ter uma bandeira lá depois, mas no ano que é dita, eles não foram. Eles foram, eu acho que um ou dois anos depois, creio. Então você acha que, assim, 69 de fato não teria existido, exato. Mas você pensa que... É, não, hoje em dia eu já acredito que 69 eles teriam ido, sim. Mas assim... Uma das primeiras coisas que eu penso em relação à teoria da conspiração é a questão hacker. Como assim? Por quê? Né? Aí abrindo o parênteses em relação, entre aspas, aos blocos. Cara, você vê aí o Edward Snowden, o Julian Assange e tudo mais. Você não vê esses caras divulgando, tipo assim, documentos, até onde eu tenha, saiba, né? Tenha ciência. Ah, Área 51 existe, fotos de disco voador. Pausa. A Área 51 ela existe. Não, calma aí, viado. Não é nesse sentido. Não é nesse sentido que eu tô falando. Eu tô falando no sentido Independence Day, que tem lá corpo de extraterrestres. Eu tô tentando passar um fato pros ouvintes, você vem me cortar, porra. Vai se fuder. Porra! Ah, vai lá. Também não quero mais, não. Tchau. Na verdade, esse podcast vai ser só do Albino e do Bigode brigando, velho. Puta merda. Na verdade, está tudo na área 51,5. Não, pô. Não. A área 51 ainda existe. O RSS-71 Blackbird foi testado lá, pô. Foi criado lá, desculpa. Criado e testado lá. É a porra do base lá no Cabo Canaveral ou eu já tô indo pra outra? Essa é do meio do deserto. Essa é no meio do deserto lá, entre o México e os Estados Unidos. Não, o que eu ia falar é o seguinte, você nunca vê esses caras divulgando esse tipo de informação. Você vê eles divulgando informações políticas, tipo, os Estados Unidos... Mas aí é que tá, Bigo. Em que nível de acesso tá essa informação? Querendo ou não, esses caras... Esses caras, eles só conseguem chegar até certo ponto, cara. Às vezes você não tem nem essas informações digitais, cara. Você tem uma porra, sei lá, de alguma coisa subterrânea lá na puta que pariu, escondendo um monte de caixa com isso, cara. Às vezes é até mais seguro você deixar isso em formato de fita, de papel, do que pesado que enfiar isso no HD. Os caras não podem deixar de bandeja assim. Tem essa questão também. Ou você também pode criar uma intranet de alguma forma, sabe? Exato, sim. É mais ou menos o... Para os leitores, ouvintes que não sabem, é uma rede interna. Como se você fosse criar uma rede na sua casa, entendeu? É isso. Só que entende. Fala, Walter. É mais ou menos a mesma coisa que acontece no Comar aqui, do Comando Aéreo, né? Que eles têm secretamente documentos ali de objetos voadores não identificados, que eles inclusive prometeram no ano passado que iam liberar e nem liberaram, né? Não, mas eles não soltaram algumas coisas, não? Acho que soltaram algumas, não soltaram, não? Ou foi de outra coisa? Mas soltaram alguns esboços, alguns desenhos, assim, fotos meio lusco-fuscas, mas nada, assim, muito comprobatório, né? Incluindo um desses documentos que foi solto aí, foi da Operação Prato, que aconteceu aqui na Amazônia, né? Mais ou menos aqui no Pará, em 77, que foram visitas de OVNIs ali nos municípios de Vigia, Colares, que são próximos daqui da capital de Belém. Inclusive, pessoas que estavam nessa operação, major e tudo mais, já deram entrevistas, e uma delas, se eu não me engano, qual é o nome do cara? É Iurangê Holanda. Ele Iurangê, gravou... Iurangê, eu conheço esse cara. Hã? Sim, sim, sim. Ele gravou uma entrevista em 97. Depois que ele gravou essa entrevista, ele foi encontrado morto. Ah, eu lembro disso aí. Ele era uma patente do exército que tava lá e tal. Eu lembro disso aí. Exato. Ele era capitão do exército. Aí é que tá, você vai vendo, cara, que toda teoria da conspiração, ela tem uma estrutura. Ela começa com uma história, seja ela com base científica, com base em prova, ou totalmente fantasiosa. Aí tem sempre uma pessoa que participou, fala algo que não deve e acontece alguma coisa. Pode ser tipo, esse cara foi encontrado asfixiado. Sim, no caso dele foi muito estranho, né? Foi muito horas estranho. Depois da entrevista ele se matou, como assim? Pode ter rolado disso, aí isso que começa a colaborar, né? Com alguma coisa que confirma. Puta, o cara que tava lá morreu. Aí fodeu. Aí começa, você vai ver como que vai o escalonamento, né, cara, da teoria da conspiração. Começa com um boatinho, aí, porra, alguém acha uma prova que talvez ligue aquilo, aí acontece um fato que pode estar ligado, e aí vai andando, né? Começa a galera a criar o gráfico, ligar as linhas, fazer as tabelas todas. Né? Mas vamos rodar por mais uma aí, vamos rodar por uma mais recente aí. Não sei se vocês viram, né? Não, eu ia falar mais do Zika vírus. Apenas que você conhece mesmo. Que a galera tava falando que foi o governo, é sempre o governo criando vacinas pra matar. Olha só, o governo brasileiro não consegue nem prender um vagabundo por crime e assassinato, vai criar vacinas de cavalos pra matar os outros, porra. Pelo amor de Deus, já. Albino sendo albino, né, cara? Puta que pariu. Olha só, até se fosse o governo americano, tava mais plausível, cara. Mas o governo brasileiro, cara. Mas aí que tá, Albino, esse negócio de criar, essa questão de criar doenças pra se ter um controle da população já não é de hoje, né, cara? Isso aí vai de frente com Nova Ordem Mundial, Illuminati. Exato, pra você manter o povo controlado, né, então você acaba fazendo dizimação. Tem também a tal da questão da AIDS, que é a mesma coisa, né, cara? Fala que foi tudo criado em laboratório pra... matar os homossexuais. Exato, pra acabar com esse surto, que como eles diziam, né, surto que tava ocorrendo na época, né, cara? Então, você tem todas essas questões. Mas eu creio que aqui no Brasil, Bigode, eu acho que não rola, não. Acho que foi realmente só uma mutação do vírus mesmo, porque, querendo ou não, cara, aqui no país você tem condição dessa porra desse mosquito render e evoluir, cara. Porque não. A teoria toda ficava assim, mas não, lá na África, onde ele surgiu, não deu isso. Não, porque eu escutei alguém falar... Tá, não, só que aí... Sim. Desculpa, que tá, eu falei outra imagem, eu tava pensando, desculpa, pode continuar. Só que aí que tá, ô Bigode, na África o ambiente, cara, aqui já é outro, você não sabe o que é aquele mosquito. Tudo bem, mas... entrou em contato, cara. Mas se a gente partir do pressuposto que geralmente as pessoas que alimentam teoria das conspirações têm às vezes, conhecimento zero sobre o assunto que elas estão falando, né? Qualquer coisa que... Um exemplo, você dá força a uma teoria da conspiração, o que que você faz? Você faz assim, vamos lá. Não, mas olha só, teve um coronel, teve um... Quando a gente tá falando da questão lá do Zika. Não, mas olha só, tem um biólogo que tava falando que tem tal, tal coisa de pararã, pararã, pararã, que acontece... Aí tu põe o quê? Tu põe uma patente pro cara, o cara é biólogo. Aí você começa com a história... Eu não vou longe, olha só. Mini teoria da conspiração. Recebi no grupo do WhatsApp a seguinte parada. Galera, saiam com seus documentos de carro, como já se não fosse obrigatório, com as suas carteiras de motoristas, porque amanhã todo mundo vai ter operação pra multar todo mundo. Aí perguntar... Batidão da PM, né? É, mas isso aqui vai ser no Brasil todo? Vai ser no Brasil todo. Aí o cara que vai contra a teoria da conspiração é visto como babaca, né? Aí eu falei assim, olha só, eu joguei isso aqui no Google... E tem uma notícia igual essa em 2015. E se você analisar o texto, é sempre amanhã. Se a parada for soltada hoje, vai ser segunda. Se for soltada na segunda, vai ser na terça. Se for na terça, é na quarta. Eu já vi essa porra no Facebook, é esses dias. Aí neguinho já põe foto de operações e o caralho é quatro. Sim. A pessoa, ela não parte do pressuposto de criticar o texto, né? Ela olha a parada e vai levando. Não, porque eu recebi isso aqui do quartel-general de não sei aonde. Eu não sei se vocês lembram, na época que estavam as manifestações, eu escutei, até eu mandei um áudio lá no nosso antigo grupo, né? É. Que era que assim, e aí galera, beleza? Confirmações do front, né? A inteligência dos garis falaram que eles vão fazer uma paralisação. Da greve dos garis, eu lembro. Porque vai ter uma intentona comunista vindo da... Sabe? Cara, também, cara. A Polícia Federal avisou que está tendo operações de terroristas. O que eu já recebi de áudio, né? Falando que vai ter uma invasão disso, vai ter invasão daquilo. Puta que pariu. Sim, cara. Atualmente, a moda é o ataque do ISIS às Olimpíadas, né, cara? Já teve um guerrilha que eles... Aparentemente, eles de fato fizeram uma ameaça, né? O que não era de se surpreender, né? Mas... Aí eu vou dizer que nem seria uma teoria da conspiração, porque é uma coisa plausível. Fala aí, Val. Esse lance do ataque do ISIS, cara, é super relativo. É que nem o lance também dos ataques lá em Orlando. Porque, basicamente, o ISIS, ele não atua no mundo inteiro. Ele não é uma organização, uma ONG. Ele basicamente, ele só apoia determinadas pessoas que se dizem simpatizantes do Easy. Como é o caso, por exemplo, do cara lá em Orlando. Eles não deram dinheiro, coisas assim, pra fazer com que o cara cometesse o atentado. A mesma coisa também em relação a esse negócio das Olimpíadas. Um cara que se dizia porta-voz do ISIS falou que ia ter uma série de atentados. Mas ele não é ligado ao ISIS nem ao Daesh, pelo que se sabe. Ou seja, praticamente só os caras do ISIS dizendo, ó, esse cara aí, tamo junto, valeu aí, camarada. Você representa a voz, isso aí, então. Sim, é o que chama até de lobo solitário, né? Aqueles caras que não são ligados aos grupos, os grupos terroristas, mas que são simpatizantes. Não, o lobo solitário não é bem isso, não, mas... O Walter levantou uma parada interessante. Já começou, Walter, a surgir teoria da conspiração sobre essa questão do atentado de Orlando, com alguma coisa ligada à galera do Donald Trump, né, cara? Eu acho que a mais comum hoje em dia é que o cara era gay enrustido e que não foi porra nenhuma por um ataque terrorista, foi um... Já teve até entrevista... Não, Albino, tá por fora. Teve até entrevista de um cara... que se dizia namorado do rapaz, do cara que cometeu o assassinato. Sim, aí a questão é que o cara estão querendo tirar o foco ao máximo como um ato de islamofobia, no caso, um ato terrorista, e estão querendo jogar a situação como um ato de revanche por amor perdido, ou por assim, tá ligado? Vocês acham que poderia surgir a teoria da conspiração no sentido de, assim, o governo americano se aproveita disso pra dizer que é o Estado Islâmico, a galera começa a usar isso pra dizer que é um ataque aos homossexuais e fazer um lobby pra defender? Porque disso não, aí você pode tirar várias coisas, né? Essa segunda eu acho improvável, que você já tem um lobby grande. Calma aí, um de cada vez. Vai, Albino. Ah, tá. Sim, eu acho que uma, assim, até que meio que surgiu um pouco da minha cabeça é que, cara, tinha um primeiro dito que o cara, na verdade, ele era um imigrante, né? E o Donald Trump, ele tem uma campanha muito forte contra, né, os imigrantes ilegais, sobre a entrada de pessoas de fora no país. E houve-se depois um grande aumento de pessoas da parcela de homossexuais apoiando ele. E eu, aí já me jogaram essa teoria pra mim, olha, isso aí pode muito bem ter sido armado pela galera do Trump para ele se eleger, porque tem gente que tá querendo que ele se eleja. Nos Estados Unidos tem gente lá dentro, lá, aí começa aquele papo de Illuminati e tal, que diz que seria bom você ter o Trump lá, no, lá na presidência, né, cara? Que ele meio que ia restaurar o tal... Ordem Mundial? A Ordem Mundial, exatamente. Já tinham me mandado essa quando rolou, cara. E agora é que eu tô vendo, por exemplo, essa questão aí que o Walter tá falando, de que já teve gente dizendo que ele... que o cara era gay, tinha um namorado, o Albino falando que já estão querendo transformar isso numa inclusive, já que vocês estão falando do Trump, o pessoal tá... Nova teoria da conspiração aí, por fora, é de que o Trump teria influenciado a saída do Reino Unido da União Europeia, porque isso daí iria derrubar o David Cameron, que era o atual primeiro-ministro de lá, que era totalmente contrário ao Donald Trump. Já tinha, inclusive, dado entrevistas falando que o Trump só falava merda, e não, ele ia ser um péssimo presidente. Olha aí. Se liga, é aquele... sobre o que o Bigode falou, isso não é teoria da conspiração, isso de fato acontece, cara. É, sempre quando tem ataque a um gay, sempre vai ter aquele pessoal que vai, ah, não, tem que defender os gays, e parará. E uma coisa também que sempre acontece é o pessoal desarmamentista que querendo se aproveitar de toda a situação pra banir as armas e parará. Isso não é teoria da conspiração. Teoria da conspiração que eu quis dizer, Obino, uma teoria da conspiração que eu quis dizer é do seguinte: começam a criar-se ideias pelo motivo que aconteceu aquilo. Não deixa de ser uma teoria da conspiração, não, sim, porque uma aconteceu uma conspiração. O que eu falou seria uma teoria da conspiração, de que o Trump estaria por trás disso, coisa assim. Agora, sobre então, isso de ser... Enfim, porra, como posso falar isso? Sobre defender direitos de gays... isso acontece, tá ligado? Sempre acontece. Acontece aqui, acontece lá fora, sempre acontece. Não, sim, claro. Cara, eu acho que hoje em dia, assim, no mundo como tá hoje, né, cara, o mundo que tá mais globalizado, a aceitação, querendo ou não, tá sendo mais fácil. Não tô dizendo que é mais fácil, mas acaba sendo mais viabilizável. Essas teorias acabam caindo por terra, cara. Apesar de você ter uma luta maior desses grupos. Mas eu acho que já aquele negócio, se você parar pra pensar, pô, nós vivemos num mundo com 7 bilhões de pessoas, você não pode simplesmente instalar o dedo e querer que todo mundo mude de opinião assim do dia pra noite, sabe? As coisas requerem tempo e paciência, é isso, entendeu? Sim. Vamos lá, vamos partir pra uma outra teoria aí, básica, que foi a morte do Kennedy, né? Tem duas que eu queria falar, mas essa já foi. Então fala aí, Albino, o que tu acha da morte do Kennedy? Pô, cara, ele morreu, né? Ah, vai tomar no seu cu, pô! Caralho, Albino, se você não... Vou pensar porque ele tava jogando com o Elvis lá na Bahia, cara. Porra, Albino, obrigado. A teoria do Kennedy, cara, é uma coisa que a gente, se tiver uma resposta, vai demorar muito pra ter, cara. Tá ligado? Porque é uma coisa que, se você for cafungar, tu vai chegar numa porrada de pontos de... Nossa, assim... Como é que é a expressão, cara, que eu esqueci agora? Ponto sem nó? Ponto sem nó, muito obrigado. E fica nessa porra, tá? E além do que, você precisaria de uma... de um nível de acesso, maluco, que pouquíssimas pessoas no mundo têm, tá ligado? Pra ter acesso a essa informação. É muito complicado isso. Porque o que tudo indica... Não foi algo tipo assim, o cara acordou de manhã, porra, vou dar um tiro nesse filho da puta. Não foi assim, cara. Foi algo realmente planejado, com pessoas importantes e tal. É bem, bem complicado isso. Quem ia falar? Não, acho que era só o Albino. O que eu já vi sobre a morte do Kennedy foram várias coisas, né? Aquelas questões ali dele querer unificar, né? Mas juntar os americanos com os negros e o caramba 4. Dele... como é que a gente diz, com a questão da Mary Moron ali também, que ele tinha um caso com ela e o caramba 4, né? Tem várias histórias aí ao redor do Kennedy, né, que ele era uma reencarnação do Lincoln, não sei se vocês conhecem essa. Não, conta essa aí, cara, essa eu quero, conta aí que essa eu quero ouvir. Tem muitas coincidências entre o Lincoln e o Kennedy, né, tipo, o Kennedy... tinha um como é que é o nome? Tinha um vice-presidente com nome e o Lincoln também tinha. São umas 12 aí, entre aspas, coincidências, sabe? É, me dá um minutinho aqui, rapidinho, calma aí. Ó, vou lá, vou falar algumas aqui, ó. O Abraham Lincoln foi eleito por Congresso em 1846. O John Kennedy foi eleito por Congresso em 1946. Abraham Lincoln foi eleito presidente em 1860. O Kennedy foi em 1960. O nome Lincoln e Kennedy tem 7 letras. Mas ele força muito, hein? Puta que pariu. Zagalo, mas, porra! É, ambos estavam comprometidos na defesa dos direitos civis. As esposas de ambos perderam um filho enquanto viviam na Casa Branca. Ambos os presidentes estavam preocupados com o problema dos negros norte-americanos. Ambos os presidentes foram baleados numa sexta-feira. Ambos os presidentes foram assassinados com um disparo na cabeça. Ambos os presidentes foram assassinados na presença de sua esposa. O secretário de Lincoln se chamava Kennedy e lhe disse para não ir ao teatro. O secretário do Kennedy se chamava Lincoln e avisou para ele não ir de Dallas. Ambos os presidentes foram assassinados por sulistas. Ambos os presidentes foram sucedidos por sulistas. Ambos os sucessores se chamavam Johnson, né? Que é o Lyndon Johnson. Né, o do Lincoln, não sei, é o Andrew Johnson. Né. São 21 coincidências. Ah, a melhor é essa aqui, ó. O Lincoln foi morto no Teatro Ford. E o Kennedy foi morto num carro Ford modelo Lincoln, né? Nossa senhora. Nossa, aí, é o tipo de coisa que o cara tem que se forçar mesmo pra fazer. Então, cara. Aí o que acontece? O cara aqui, e eu já vou dar essa dica de início, né? Vou fazer uma propaganda aqui, que é um site que eu dou o meu benefício da dúvida, que é o E-Farsas, né? Eu tô sim, muito bom. Que é um site, aqui agora. Né? Eu tô lendo até isso aqui. Então ele vai fazendo assim. O primeiro, né, que o Kennedy foi eleito no Congresso é uma meia-verdade que ele diz, ó. O Kennedy foi eleito pela primeira vez em 1946 como deputado federal. E o Lincoln foi eleito em 1848. Porém, o Lincoln foi reeleito pro cargo enquanto o Kennedy terminava o seu primeiro mandato na Casa Branca antes de assumir o Congresso. Aí o 2... realmente é verdade, os dois foram eleitos com 100 anos de diferença, né? O 4, né, pode ser verdade. A afirmação foi criada, para bastante abrangente, quando o político que não seria, assim, quem não seria contra o movimento, quem não seria a favor do movimento a favor dos negros, né? Então, tipo, é uma parada aí que dá pra se ver, né? Mas o Albino, antes de eu ter falado isso, falou uma coisa que era importante, né? Que estamos vivos, estamos em 2016. Cadê o 2012 que rendeu até filme? Filme muito ruim, por sinal. Realmente, filme pra caralho mesmo, tá que pariu. Cara, não, só antes de entrar em 2012, a gente... primeiro, eu já vou deixar claro que eu não acreditava nessa teoria do 2012, porque, porra, Maias, né? Tem alguém conhece algum Maia aí, então... Pô, primeira coisa, né? Segundo, cara, você já vem desde 1900 e caralho a quatro com Nostradamus dizendo que o mundo vai acabar. E essa semana porra... sim, semana não. Não, primeiro é acabar em 97 e acabar sim. Em 2001. 2000, né? Na virada do século. Foi 2005. Porra. Aí agora 2012. Cara, não. O bug do milênio, que até o Walter falou que era foda, né? Que se dizia que os relógios, né? Os contadores de vários dispositivos tecnológicos, eles não tinham, eu acho, algum padrão para a hora daquele ano. E, tipo, eles iam falhar, todos eles, computadores, caixa automático, micro-ondas, qualquer merda que tinha algum relógio, ia falhar e, com isso, eles iam dar uma doideira. E que iam soltar, né, todos os mísseis nucleares e disparar no... Essa dos mísseis também aumenta pra caralho, puta pariu. Cara, essa porra é puta merda, cara. Pô, não, mas de 2012, mas esse negócio era verdade a certo ponto, né? Eu acho que os dispositivos da época não tinham uma contagem assim de 2000 e ia dar merda. Agora, de disparar mísseis, eu também vagabundo, não gosto de aumentar, hein? Puta pariu. Sim, cara. Teve algumas máquinas que realmente deram erro por conta da programação, né? Porque não adicionaram no rádio. Mas, cara, não chegou a ser algo tão espantoso de tipo... Mas aí a gente tem que dar um... Skynet. Só que a gente tem que dar um detalhe, né? Na verdade, os séculos só acabam com o número 1. Quer dizer, só começam com o número 1. Né? Então, o bug do milênio não seria em 2000, seria em 2001. Né? Tem esse detalhe aí que é bom a gente botar aí em pauta, né? Sim, sim. cara, aí é que tá, e agora indo pra 2012, né, a teoria de 2012 foi que se dizia no calendário maia, tem um certo ponto, um certo período do tempo, o mundo simplesmente ele ia acabar, é só isso, ele ia acabar. Aí os cientistas fazendo conta, comparação e tal, segundo o calendário maia, plantando pro nosso, daria 2012, né, no caso, né, que seria sim. O fim do mundo. Mano, o History Channel nunca ganhou tanta audiência na vida. Tem também o lance, sabe, que um ponto no espaço no Google Earth, ponto no espaço no Google Earth, tá apagado, aí o nego começou a falar, não, porque isso aí é o planeta que vai bater na Terra, e teve o cara que deu cara, palestra dessa porra, maluco. Essa história do planeta que vai bater... É. Tipo, usaram isso do 2012? Cara, essa história sim. Do planeta que vai bater a Terra, ela também é história velha, cara. Sim, sim. Tem gente que diz que o sol vai explodir, vai jogar... Eu ganho dinheiro, cara, disso. Puta que pariu, né? Sim, sim. Mas aí que tá uma coisa que eu vejo que, principalmente depois do 2012, cara, as teorias de conspiração, elas meio que começaram a cair um pouco por terra, né, cara? Sim. Tirando a parte dos... Sabe por quê, cara? É porque todos os momentos... Em que algo grande aconteceu, eles já passaram, né? Não aconteceu porra nenhuma, né? Se uma tivesse acontecido, seria mais crível, mas como não aconteceu nada, é mais complicado, né? Eu nem. 2100 aí pra flor demais. Então, eu digo isso, Albino. Fala, Walter, desculpa. Eu diria que algumas teorias caíram por terra porque elas são meio ilógicas, até infantis, mas tem outras que se mantêm. Algumas teorias históricas aí, que, por exemplo. São muito sem pé e cabeça, como a morte do JFK. O Albino até falou no Skype aí da provável morte do Paul McCartney também. Ah, não, esse aí foi eu, sim. Cara, o do Paul. O Elvis Presley teria forjado a morte dele, também, sabe? Sim. Tem coisas que ainda. Teve uma tem muito boa que a gente falou, a do Hitler. Que Hitler não morreu, fugiu pra Brasil. Ah, não. Então, não. calma aí, gente. Só deixa. O Walter, vai falar mais alguma coisa? Sim, eu vou falar que 2012 devia ter acabado o mundo, porque isso daí teria nos poupado de ver o 7-1. Tá foda, hein, cara. Porra. Não, o que eu ia falar é o seguinte. Cara, tá foda, hein? Eu acho, o Keno, ele tocou numa coisa que é interessante. Eu acho que algumas teorias das conspirações que caíram aí de moda foram as do fim do mundo. Por quê? Porque o grande tchan do mundo era os anos 2000. E tirando aí o 2012... Aí é só você... O pessoal um pouco mais velho vai lembrar, né? De como é que era a visão na década de 70, 60 para os anos 2000. Era carro voadores. Sim. O grande lance... Um cara caragem, sabe? O grande lance era esse, né? O mundo, assim, o grande boom era... Caralho, como é que vai ser os anos 2000, né? Como o Albino falou, aí você vai ter o desenho dos Jacksons aí, né? O 2012, em relação ao fim do mundo, é a coisa... O último... Né? Porque eu acho que nem a população acreditava, porque se você parar pra pensar, a população, o ser humano, ele é o único que fica idealizando o seu final, né? O seu final de morte, né? O mundo vai acabar e tudo mais, né? Porque se você vê, o último com relação ao fim do mundo foi o 2012. Agora, o Walter tocou em outra questão que é interessante. Algumas teorias das conspirações vão ser em questões históricas. A gente citou aí do Kennedy, querendo ou não, o Albino que botou aqui foi a questão do PC Farias, né? Você tem uma coisa mais social, né? O Paul McCartney, que na verdade esse aí seria outro cara, não é o Paul McCartney verdadeiro. O verdadeiro morreu. Agora é o Paul, acabou. É, e pra não acabar com a banda, né, com o sucesso da banda, pegar um substituto, né, um sósia, você vai ter isso também aí, querendo ou não, como os meninos já falaram, com o Elvis, né, minha mãe diz uma parada que é muito engraçada, ah, eu acho que o Elvis, se ele tivesse pra estar vivo, é porque ele era um homem muito bonito e ele tava feio, então ele achou melhor se esconder, né, há pouco tempo foi o... Não tem aquela história de que ele entrou no concurso de Elvis, ficou em segundo lugar, terceiro lugar, assim? Ah, tem do Chaplin também essa porra. Essa história do Chaplin, que ele também foi fazer uma imitação dele e tirou terceiro lugar. Não sei também se é verdade, né? E vão ter várias teorias das conspirações agora em relação políticas. Políticas em relação à vacina, que é uma coisa que não acaba, né? E se você parar pra pensar, e de novo eu vou voltar àquilo, a maioria das teorias das conspirações são baseadas em coisas que o grande público não tem conhecimento. Tipo, o que eu não tava falando aí em relação a um planeta que ia bater na Terra. Cara, uma pessoa com mínimo de conhecimento de astronomia veria que isso não faz sentido. Que até um planeta viajar até a Terra, a gente já estaria enxergando a porra do planeta. Não é uma coisa que vem do nada. Sim, assim, não só o planeta, Bigode. Muitas vezes a gente já ouviu histórias de meteoro que ia vir pra Terra, que não sei o que tá vindo por tal ponto, vai cruzar o planeta. Eu acho que tinha um meteoro vindo pra Terra, mas depois o tempo desviou. Isso aí eu já vi um papo isso aí, que tinha algum tempo atrás tinha um meteoro vindo pra Terra e depois o tempo desviou e ficou por isso mesmo. Pra você ter ideia, a última teoria que estilão assim, 2012, fim do mundo, catástrofe, que eu vi foi, acho que no Fantástico, né? Pensando que eu assisti ao Fantástico. O Fantástico tinha muita dessas matérias, né, cara? Matéria com alienígena, conspiração de fim do mundo, tinha foda, né? Era só pra te deixar um cagado. O Fantástico foi um que perturbou com o Varginha, cara. Porra, sim, cara. Eu também. Tem de Varginha, caralho, né? Aí que tá, o Fantástico ia dizer que tinha uma ilha que ficava, não lembro se era no Pacífico, não sei que caralho de canto do mundo ficava, que ela tinha um vulcão que, no ela momento... Ela tinha não, ela tem. Ela ainda tem, né, que a ilha existe, né, suicídio. Esse vulcão, em algum momento, ele ia entrar em erupção, só que como o vulcão, aparentemente, já tava com a estrutura muito velha, já envelhecido, grande parte dele, na hora da erupção, ia quebrar. De alguma maneira, isso que ia quebrar, ia bater na água, e essa água ia gerar um grande maremoto que ia varrer praticamente toda a parte da. Toda da a costa brasileira. Toda a parte da. Não, Ásia, brasileira. Brasileira? Tem. Eu acho que você tá confundindo. Ouçam duas histórias. Eu lembro dessa matéria do Fantástico. Eu só ele lembro tá ali... que no Brasil só ia pegar a região norte, cara. O Brasil não, tava solto. Ele tá ali. Ah, eu me lembro, inclusive, disso daí que saiu no jornal na época aqui, regional, isso daí. Nossa. O pessoal tava com temor e tudo mais. E pior de tudo, que uma das áreas que ia ser atingida era simplesmente onde eu morava. Beleza. Esse é o cagazo. Que é a parte caralho. Baixa da cidade. Que é a parte mesmo, como o pessoal fala, é a baixada. E sim, cara, tipo, porra, o Fantástico ele botava um terror, né? Era aquela música, tipo, Arquivo X, né? Arquivo X. Sem cagas de medo, né? O grande lance, então, é um vulcão. Deixa eu ver se eu achei aqui a parada certa. É um vulcão ali que tem mais ou menos aqui na ali perto da África, né? Que foi isso que o Keno falou. Que ele soltaria uma parte da ilha que o vulcão tá, que faria um maremoto que poderia, né, pegar toda a costa do Brasil ali, Estados Unidos e o caralho a quatro. O grande lance, que aí eu vou dizer, isso não seria teoria da conspiração, isso entre aspas seria aí um pouco de geologia, o caramba quatro. Eu acho que o que vem pós disso que pode se tornar teoria da conspiração. Há um tempo atrás, né, acho que ano passado, retrasado, um pastor ou alguém aí que diz que recebe mensagens, esse cara já apareceu até muito no Super Pop, eu esqueci o nome dele agora, falando que Fortaleza ia sofrer um tsunami o caralho a quatro. Né? E gerou um caos na cidade um pouco, tinha gente preocupada, né? Eu tenho parentes em Fortaleza, tinha gente rindo, caramba, quase tinha gente com medo, né? E o problema da teoria da conspiração é essa, né? O que ela pode acarretar, né, em relação aí a uma história, né, ou alguma coisa, né? Eu acho que uma das mais famosas teorias da conspiração, acho que todo mundo sabe, é a questão dos extraterrestres, né? Sim, cara, sempre. Cara, até hoje, o Discovery Channel, principalmente, né? Tem até o meme, né, do cara lá do Alex. Cara, History. É, o History, desculpa. Cara, o History Channel, ele parece que vive disso, cara, de que a conspiração. Eles pegam um fato pequeno e, porra, faz um programa de 2-3 horas sobre essa porra, falando, não, porque o cara lá da puta que pariu viu uma luz não sei aonde e tá relacionado e parará, parará. Porra, cara, eles forçam muita barra, mano. Eles forçam muita barra. Sim, cara. É, porque, cara, mas tem público, cara. Porque sim, o que eu tô falando, olha só. Porra, eu vi. Era divertido. A vida é sem graça. É sério. Nossa vida é sem graça. Vai dizer que não seria interessante, pô. De repente, a gente tá aqui conversando, a gente liga a televisão, aparece o super-homem voando, brigando com o monstro, o caramba quatro. A vida é muito sem graça. E eu acho que a teoria da conspiração, ela acaba servindo também um pouco pra isso, né? Pra deixar as questões aí um pouco animadas, né? Porque você vê aí um exemplo, né? Ah, existe... Mas vamos lá. Minha família, ela ia nesses encontros de ufologia, né? Aí eu fui uma vez. Tá rindo, né, filho da puta? Eu fui uma vez, né? Aí o cara tava chegou falando. Chegou naquelas fazendas alienígenas, Bigode? Era aqui no Rio mesmo. Bigode com a cabeça enrolada no papel. Olha só, eu não vou rir, que eu vou admitir o seguinte: se essa porra fosse toda gente retardada, eu passo pra ele. O problema é esse. Olha só, eu fui, né? Aí o cara começou assim: olha só, galera, o negócio é o seguinte. O problema é que o cara, assim, as pessoas, elas não se permitem se autocriticar. Abaixo da ponte Rio-Niterói existe uma cidade submersa. Onde existem intraterrenos. Não seria interterrenos, né? Seria intra alguma coisa. Ainda tem essa que a gente não falou, a teoria da Terra interna, tá ligado? Isso é Júlio Verne, né? O cara não. Aí o cara falou assim: existe, né? Uma cidade submersa, né? Uma cidade debaixo da ponte Rio-Niterói, né? Aí eu levantei a mão e falei assim: olha só, a gente polui as águas e os rios, né? E tem o desenho da Liga da Justiça e o Aquaman fica puto. E vem pra Terra. E vem tirar satisfação com os caras. Afinal de contas, eles estão sujando as águas. Aí você, mesmo que fosse uma pergunta idiota usando a Liga da Justiça, você coloca o cara num checkmate, né? Por que os caras ainda não vieram? E aí o cara dá uma resposta assim. Tem um tratado que eles não podem se intrometer no nosso mundo, né? Porque o que acontece? Aqui eu sou o Pedro, né? Mas no Conselho Intergaláctico, eu sou o General Pedro. E existe coisas assim, de tipo, eles não podem se meter aqui porque existem tratados e tudo mais, né? Eles não podem se... Aí começa a notícia. O que ele faz? Ele se põe numa posição de suposta superioridade pra calar sua boca, dizendo que ele teria... Na verdade, não. Eu acho diferente. Ele se coloca assim, eu faço parte de um local... E ele joga falácia. Não, olha só. É porque eu conheço os extraterrestres, tem uma confederação, e eles dizem que não podem se meter por causa disso, disso, disso. Aí volta o que o Walter falou. Teoria da conspiração é tipo religião. Você chega lá e fala assim, por que Deus não vem aqui? Não, porque Deus não... Ele falou que não vai se meter em nada. Você coloca uma resposta pra uma pergunta que te deixa em xeque-mate. Okay. Tipo, tá bom. Se foram os Estados Unidos que fizeram o World Trade Center, por que eles não fingiram tudo e fizeram outra coisa? Aí o cara vai e põe uma resposta. Não, porque eles queriam que fosse o World Trade Center. Sabe? Ô, Bigode, aí que tá. São duas coisas diferentes. Por exemplo, no seu caso, desse camarada aí, você podia derrubar completamente. Beleza, gente, eles não podem interferir no nosso meio ambiente. Mas a gente pode sacanear o meio ambiente deles. Parabéns. Não, mas eu falei isso. Aí ele também ficou sem resposta. Eu não lembro o que ele... Tá. Agora, tipo, do World Trade Center já tem um porquê? Cara, o World Trade Center era um dos símbolos dos Estados Unidos, né? O símbolo de superioridade americana. Econômico. Econômico e tal. Porra, derrubar aquilo ali é perfeito. Um fato sobre isso. Quem lembra do primeiro trailer do Homem-Aranha? Eles tiraram. O filme foi atrasado por isso, pô. Porque o trailer do Homem-Aranha era ele fazendo o trailer com o World Trade Center. Não só, cara. Teve uma porrada de filme que não foi lançado nessa época por causa disso, cara. Deu merda. Sim, inclusive ia lançar um filme do mesmo escritor do Clube da Luta, O Sobrevivente, que foi cancelado porque o cara sequestrava o avião. O cara sequestrava o avião e se matava no final. Sim, verdade. Tem isso também, cara. Puta merda. Verdade, cara. O grande lance é esse, cara. Assim, a teoria da conspiração, aí a gente poderia ficar igual o History Channel, né? Eu vou aproveitar e pegar. E falando a noite toda, né? À toa que, tipo assim, o Hitler casou com uma menina nordestina, negra, e tava morando no Brasil, né? Olha, eu vou te falar que eu ouvi essa história do Hitler e me falaram que ele tava na Argentina, cara. Falaram que ele não tem uma que ele veio pro Brasil e casou com uma nordestina. Não, o pior que eu li foi que ele veio pra Argentina, depois veio pro Brasil e morreu no Brasil casado com uma negra. Tem foto do cara e tudo, Okeno. Cara, sim, isso aí eu só lembro. O que sinceramente dá pra acreditar, né? Porque tem cada racista por aí que namora uma negrinha, né? Olha o nosso. Tipo, cara, não, eu não sou racista. Eu tenho até namorada que é negra. Cara, isso aí me lembrou. Ô, Bigode, você falou isso aí, tem a foto. Me lembrou de uma teoria. Teoria meio zoada, mas comecei de que o Nicolas Cage, na verdade, é imortal. Porque tem várias fotos assim. Porra. História. Keanu Reeves, é isso que eu ia falar. Não, o Nicolas Cage não, é o Keanu Reeves, pô. O Keanu Reeves? Não, eu conheço. Não, é o Nicolas Cage e o Keanu Reeves também. E também tem Vladimir Putin. Também tem Vladimir Putin, dá pra esquecer. Tem. Olha aí. Putin eu acredito, cara. O Putin é um Highlander, cara. Repete o que tu falou que vai dar um erro. O Putin é um Highlander. Olha, o Kenon, não abre o site que eu te mandei, não, mas tem essas fotos. Abre depois que ele vai ter música, por isso que eu falei pra tu repetir. Tem a foto aí do suposto. Ah, é que se tocar a música, vai sair no, na gravação. Esse é o suposto senhor que é o Hitler no Brasil. A mulher lançou um livro e o caramba, cara. Caralho, parece um pouquinho. Cadê? Vamos ver essa foto aqui. Eu só não abri o site, eu abri a pesquisa do vídeo. Ah, que é aquele grande lance, né, cara? Existe teoria até que os nazistas estão do lado negro da lua, né? Montaram bases em forma de suástica. Teoria dizendo que os nazistas tiveram contato com extraterrestres do caralho, tá ligado? Sim. Tem teoria de que eles tinham poderes ocultos, o cara era sociedade tudo, tá ligado? Tem uma porrada de teoria. É, porque eles também faziam aquelas pesquisas de sol negro, né? Sim, tinha, tinha um lado místico. No nazismo, o próprio Hitler, ele curtia essa questão de bigode, ajuda aí, porra. Misticismo, misticismo. Peguei a doença do bigode, que merda. Ocultismo. Misticismo também, pô. Ocultismo, eu sei. Eu sei disso porque eu assisti Indiana Jones. Também. Pô, ocultismo, misticismo. Ah, no desenho da Liga mesmo tem, pô, tem uma parada lá da lança do destino, não tem, pô? Sim, de que ele tava com a lança até a metade da guerra, aí quando ele perdeu a lança, ele começou a perder a guerra. Essa teoria eu conhecia de moleque essa aí, hein? Sim, eu acho que é do filme Constantine, fala essa porra também, fala. Também. Não lembro, cara. Porra, em tudo quanto é literatura pop, tem no Hellboy também. O Hellboy, ele também era... Ele era uma arma nazista, né? Era pra ele. Ele era invocação. Ele era invocação, né? De nazista. Verdade, cara. Eu acho que o grande lance é esse, cara. Assim, eu acho que as teorias das conspirações, elas, assim, se você parar pra pensar, eu até recomendo um livro aí, que é do Carl Sagan. Eu vou dizer que é a Bíblia do Cético, né? Que é o mundo assombrado por demônios, a ciência como uma vela no escuro. Ele vai falando que essa questão de teorias e tudo mais, abduções, elas vão mudando durante o tempo, né? Se você parar pra perceber, né, no passado a questão era o quê? Era a invocação do diabo, né? O diabo que possuía você tinha todo um contexto sexual. Hoje em dia são os extraterrestres que abduzem humanos pra fazer sexo. Tipo assim, que merda, né? Pra enfiar sondas no seu cu, né, cara? Pra enfiar sondas no seu cu, é basicamente isso mesmo. Se você perceber, daqui a algum tempo, né, essas coisas vão mudar. Mas eu sei que vai parecer repetitivo, mas eu ainda fico nessa de que o grande lance da teoria das conspirações é essa. É o mundo ser sem graça. É você querer uma explicação. Além de você querer uma explicação para as coisas, é a coisa pacata do dia a dia, né? Uhum. Agora, assim, eu vou perguntar uma coisa para vocês. Vocês têm noção de como é que, assim, começa uma teoria da conspiração, né? Como é que faz pra gente fazer... Eu não vou dizer que é um hoax, né? Aquelas boatos de internet, né? Mas como é que vai nascer uma teoria da conspiração? Cara, eu acho quase... que você tem que se basear de início em fato, tá ligado? Real. O fato real é meio... Não, Tá, mas... Sim. Aí você... pega um fato que não tem, as pessoas ou não tem muito conhecimento sobre, ou é difícil arranjar conhecimento sobre, tá ligado? Tipo, a morte do Kennedy. Por que é fácil criar uma teoria da conspiração? Porque ninguém, em realidade mortal, não vai ter acesso a documentos pra conseguir ler sobre a morte do Kennedy, no caso. Segundo o X-Men, ele era um mutante, né? É, tem isso também. O Magneto influenciou. Ou então o Alex mesmo, pra quem tem que conseguir o Blackout. Ô, Walter, o que que tu ia falar? Não, eu ia na mesma linha do Albino, dizer que o boato surge de um acontecimento histórico, uma coisa que aconteceu, só que daí é uma coisa que aparenta ser muito estranha, que a explicação normal não é muito eficiente. Eu posso até citar um outro exemplo de teoria da conspiração. É aquele e-mail que estava se espalhando ali no início dos anos 2000, ali no final de 98, 99, com a teoria da conspiração de que o Brasil teria vendido a Copa do Mundo. É, sim, a Copa de 98, né, cara, foi comprada. Sim. Mas você acha que isso não seria um pouco plausível, Walter? A questão assim, ignorando o e-mail, porque o conteúdo do e-mail eu não li. Mas você acha que poderia ser uma coisa política mais, assim? Essa teoria é um pouco plausível, porque há outros interesses, ou eu tô viajando? Não, não tem como vender uma Copa do Mundo. Tem como vender uma Copa do Mundo. Tem como vender, inclusive, resultados da Copa do Mundo. A Argentina comprou a vaga dela na final do Peru de 5-0, justamente para ganhar a Copa do Mundo e eliminar o Brasil, porque naquela época eram chaves, né? Disputava o Brasil, estava na mesma chave que a Argentina. Aí, como a Argentina havia ganhado e o Brasil era o segundo lugar, a Argentina se classificou e o Brasil foi eliminado. Mas eles compraram a Copa do Mundo, compraram a vaga, pirou. Mas tem esse... acho que era com farinha, com alguma porra dessa, carregamento de comida, era uma porra dessa. Sim, sim. O goleiro do Peru era argentino também. Sem ser... Sem ser essa do futebol, me diz uma outra aí que você acha assim... Porque eu acho, assim, essas até um pouco plausíveis, assim... As respostas não podem ser, tipo, aí trocou por comida, o caramba, quatro... Mas assim, como é que nasceria, assim, outra teoria da conspiração que você acha? Ah, não, ó, tem como vir por aqui. Porque assim, não, essa eu acho plausível, como eu disse. Eu acho que a teoria da conspiração mais plausível de todas é que o assassinato do Kennedy não foi algo feito por um maluco, tá ligado? Eu acho que pra mim essa é, porra, a melhor de todas, tá ligado? Mas eu desculpa, tem mais seis teorias mais ou menos, né? Tem uma que teriam sido os comunistas da União Soviética... Teria sido os cubanos, teria sido o próprio governo norte-americano. Eu vou mais nessa ida do governo, cara. Na questão do Kennedy, pra mim é o governo, ó, cara, esse cara aí tá muito liberal. Mas eu acredito no final das contas que quem matou ele foi o comediante. Não, cara, eu fico vendo assim, foi o que vocês falaram. Você pega um fato estranho, acredito eu, sim, né? E começa a fazer perguntas que parecem ser plausíveis, né? Sim. E vai pegando fatos aí que, né, um exemplo, vamos pegar a questão do Hitler. Não, olha só, o cara era foda, por que ele ia se matar? Ele se matou pra fugir, porque aí você pega fatos reais, né? Muitos alemães vieram pra Argentina. Eu acho que ele simulou. Aí vamos dizer que exista um fato desse. E o Mengele morreu aonde? Ele foi preso na Argentina. Não, ele foi, morreu no Brasil, em São Paulo. Morreu no Brasil, infartado. Não, mas ele não chegou aí pra Argentina e pegaram ele e depois veio pro Brasil? Pois é, mas ele não morreu na Argentina, ele morreu no Brasil. Ah, tá, eu falei que ele morreu na Argentina, né? Perdão. Aí vamos dizer assim, o cara simulou a morte dele, por que que o Hitler não pode ter feito isso? Eu acho que as pessoas acabam fazendo perda. Essa do Hitler está incrível exatamente por isso, tiveram muitos nazistas que não fugiram pra América do Sul, tá ligado? Então por eu acho que a o grande Hitler, que seria o líder de tudo, não fugiu também? E, porra, aí você junta o fato de que não acharam o corpo do cara, tá ligado? Porra, você tem uma teoria conspiratória. Acharam sim, tinham fotos dele com um tiro na cabeça. Calma aí que eu tenho que fechar essa porra agora, calma aí. Olha aí. Cara, acho que a grande questão, até vou pegar essa do Vitor, e até da Copa mesmo, questão, é porque sempre você tem aquele negócio, boy, que é uma coisa que eu acho que é essencial pra uma teoria da conspiração correr. Que é o cara que vem, eu tenho toda a verdade sobre o assunto... E tipo, e ele espelha um monte de coisa e tipo, a galera acaba comprando. Cara. Tem sempre aquele maluco que é o cara que sai da puta que pariu. Não, não, eu sei toda a verdade. Foi até o caso do cara que o Walter falou, né? O coronel que foi enforcado. Que morreu enforcado logo depois de dar uma entrevista. Tipo, esse tipo de gente é o que mais colabora com o desenvolvimento desse tipo de história. Do Hitler você falou. Do Hitler tem a mulher que foi casada com ele. Né? Teoricamente foi casada com esse Hitler. Então acho que isso colabora muito com essa questão. E às vezes a similaridade das pessoas, né? Porque, tipo assim, um exemplo, uma teoria da conspiração que não sei se vocês sabem, né? Eu não sei se isso foi advento, porque às vezes as pessoas, elas ignoram certos fatos. Na época que o ET de Varginha, né, apareceu em Varginha, né? Eu não lembro se esse boato surgiu na época ou foi depois, né? Que apareceram homens de terno preto pra coagir as meninas. Se isso aconteceu antes do filme do MIB, né, é mais do que comum que agentes federais usem terno e gravata preto. Sim. Ué, e roupa branca. Em todo filme americano, como é que é que o cara que tá a favor da conspiração, no caso, o cara que trabalha pra governo, você monta um padrão, é o cara de terno, gravata e blusa branca, né? Se esse boato aconteceu depois do MIB, você vai tirar essa ideia da onde? Ah, o cara que começou com isso, começou porque viu um filme do MIB. E às vezes as pessoas ignoram que algumas coisas nascem dos boatos. Né? Uhum. Vamos dizer, um filme. Aí viu, ó, tem um filme sobre o assunto. O assunto influencia que seja nasça, né, alguma coisa, né? Tem isso também. Né? Acabam tendo 1 milhão de teorias da conspiração. Eu lembro essa da Copa, é que o que firmavam muito era a questão do ajeitar a meia, de 98, né, da França. Não, essa ajeitar a meia foi em 2006. 2006. Que teve a questão lá... Porra, ficou ajeitando a meia. Isso daí não foi nem... Isso daí não foi... Na verdade, não foi nem teoria da conspiração. Foi o Galvão Bueno que disse no ar que o Roberto Carlos estava ajeitando a meia justamente para agradar os patrocinadores. Roberto Carlos, ele deu entrevista dizendo que não. Ele estava vendo a jogada por baixo, porque tinha uma barreira ali. Ele estava vendo aonde a bola ia passar. Pô, parabéns, né, Roberto? Puta que pariu. Mas, ô, Bigode, o que colaborou com a parada da teoria de 98? Porque, tipo, primeiro o Brasil tava tendo uma campanha foda nessa Copa. Tava do caralho. Porra, foda essa Copa. Só que aí, antes de uns, acho que 2 horas antes de começar o jogo, começaram a sair uns boatos de, ah, Ronaldo não vai jogar, Ronaldo passou mal, Ronaldo não quer jogar. 30 minutos não, antes... Foi assim, Keno. É. Saiu uma preletiva, porque foi assim, tinha uma preletiva que eles distribuíam para os jornalistas, para o pessoal da TV, 1 hora, 2 horas antes. Sim. Nessa preletiva, não aparecia o Ronaldo. Aparecia, se não me engano, o Edmundo no lugar dele, né? Cara, sim, Edmundo. Acho que a camisa... E eles falaram, pô, cadê o Ronaldo, velho? Sim. Aí depois veio a notícia de que o Ronaldo teria tido um surto epilético a noite toda, que teria vomitado, babado, feito muito de merda, cara. Segundo o Cacete Planeta, na época ele teve amarelite aguda, né, cara? Amarelo. Aí que do isso nada... Foi, desestabilizou o time inteiro, né? Porque concentração, né? Em seleção é tudo, pô. É. Aí diz que aí 30 minutos antes de começar o jogo confirmaram, né, a entrada dele no jogo. Não, Ronaldo vai jogar. Aí teve aquele desempenho patético, Zidane passeando praticamente pelo campo, pelo campo da seleção, cara. Porra, aí foi foda. Aí que começou a surgir a teoria que o Brasil vendeu essa Copa para que ganhasse, eu acho, a próxima e tivesse depois uma Copa no Brasil. Aí que tá. Se passavam os anos e passava-se as Copas, essa teoria ela só foi evoluindo, cara. Ela foi ganhando upgrades. Aí já quando o Brasil na outra Copa ganhou, é porque em 98 foi combinado isso. O Brasil perdia em 98 e isso ajudaria a França a não passar por uma crise. Depois disso, ganharia 2002, que foi o que de fato aconteceu. Perderia a próxima para a Argentina e depois teria uma Copa do Brasil, que foi que a gente teve, e o Brasil seria campeão, né, cara? Que foi o último e-mail que circulou antes dessa história morrer de vez. Sim. Eu vou aproveitar aqui e perguntar para vocês. Vocês já viram uma teoria da conspiração que tenha se tornado, entre aspas, realidade? Foi provada e parou de ser conspiração? Cara, não. Eu, pelo menos, nunca presenciei nenhuma, não, viu? Pelo menos que eu saiba, assim, eu não cheguei a presenciar. É porque, assim... Cara, na verdade, não teve nenhuma que foi evidenciada. Mas teve casos aí, por exemplo, de voltar as investigações porque ou a morte foi suspeita, como foi o caso da morte do Tancredo Neves, né? Que até hoje paira aí uma suspeita da morte dele, o que teria provocado ou não. E reabriram um tempo desses as investigações para saber se realmente ele foi morrido ou foi matado, como fala. Porque realmente a circunstância foi muito esquisita da morte dele. Sim, sim. É. O Albino, ele mandou aqui um link, né, de teoria das conspirações que são reais. Vamos ver, né, aqui. E eu vou dizer pra vocês que eu não posso falar que são ou não, porque eu não vou ler isso agora, né? Ainda mais da onde que é, né? Não me diz... Assim, eu vou partir do pressuposto de ser um babaca e falar que talvez isso aqui seja mentira, pelo simples motivo. tem textos e não tem fontes do que do negócio, sabe? Né? Eu acho que assim, uma coisa que eu acho que é ideal pra quem quiser aí descobrir boatos de internet, né? Foi teoria das conspirações. Eu tenho uma teoria da conspiração. Agora que eu me lembrei, o Keno, que joga videogame, né? Ele deve saber disso. Que na época o ET, né? O filme tava fazendo sucesso. E eles iam lançar videogames pra arcade, né? Só que o videogame era tão ruim, mas tão ruim, que eles não tiveram coragem de vender e eles simplesmente soterraram milhares de cartuchos de ET no deserto ali do Vale do Silício. Sim, mas 25 anos fizeram um documentário pra fazer as escavações e aí acabaram constatando que realmente eles tinham... Porque até então achava que era mentira. Que, eles não estavam produzindo. Qual seria a conspiração disso, Val? É, Val, isso aí, acho que se eu não me engano, até antes de fazer esse documentário já era comprovado. Que a galera já dava isso como certo, cara. Como se esses cartuchos foram enterrados. Porque ninguém tava acreditando que eles teriam simplesmente jogado tudo fora no deserto. Não são malucos agora, né? Aí escavaram, que jogaram um monte de cartucho fora. E foi tão ruim o jogo, eu lembro dessa história. Pô, eu joguei, cara. Eu cheguei, um amigo meu tinha o jogo no emulador. Caralho, o jogo é muito ruim, cara. Puta que pariu. Até pra época ele era ruim, né? Porra, meu irmão. Caralho. E tipo, depois que desenterraram, teve gente vendendo cartucho no Atari, no Mercado Livre. Sim. Isso aí, né? Teve, cara. Isso aí foi comprovado. Acho que até já em 2008, 2009, essa teoria aí já era constatada como verdadeira, já, se não me engano, acho que tinham liberado. Falando, não, realmente, a gente deu fim ali no cartucho ali, porque não dava. O prejuízo ia ser muito grande. Mas aí, vamos lá, o Albino mandou aqui, né? Só continuando falando o que o Albino colocou aqui, que é o seguinte. Se você quer começar a desmistificar algumas teorias, boatos de internet, começa a analisar o texto, geralmente são coisas vagas, não tem fontes fidedignas, né? São geralmente as mesmas fontes que levam aos mesmos sites. Então, tipo que assim, são teorias que vão estar vagas, cara. Então, assim, começa, galera, a refletir sobre o assunto. Eu acho que isso aqui daria até uma segunda parte, a gente fala de Ox, né? São boatos, né? Teoria da conspiração é sempre um problema do governo. Resumindo, é isso. É o governo que fez alguma coisa, ou matou alguém, quer que alguém suma. Sim. Ou essas historinhas aí de Elvis, que não tá morto, Michael Jackson. Né? Olha, Bigode, eu tô vendo aqui essa dando uma olhada rápida nessas histórias do Albino. Por exemplo, uma delas aqui é história novamente envolvendo o que a gente falou, destacou. É uso de vacina pra propagar doença. É o item número 3, cara. De questão de surto de sífilis na época. Tipo, tinha a teoria dessa aí. Aparentemente, segundo o texto, diz que é verdade. Mas não tem nenhuma fonte nem nada do tipo. É um site que a matéria do site é assim, né? Cadê? É, Estados Unidos. 5 teorias das conspirações verdadeiras que chocaram o mundo. Beleza. Chocaram? Mas... Aqui pra mim tá aparecendo choraram o mundo, olha só. Choraram? Chocaram. Não, é chocaram, mas tá escrito errado. Tá escrito errado, cara. Tá escrito errado. Mas tá escrito no browser, né? Do endereço errado. Choraram. Choraram. No browser tá escrito errado. Agora que eu vi. Então, tipo assim, ele não diz a fonte da parada. Ele fala que assim, ó, boatos correm nos Estados Unidos apontando que nos anos de 1932 e 72, com épocas de verdadeiras tragédias relacionadas a sífilis no país. Aí vem falando uma porrada de coisa que e põe alguma coisa? Põe algum link, alguma parada? Não põe nada. Então, eu vou partir do pressuposto que seja mentira ainda seja teoria da conspiração. Né? Eu vou lá, vamos partir pra finalização do seguinte, vamos finalizar esse cast aí que já tá longo, em relação ao quê? Eu quero comer cachorro quente. E isso não é, não vou dizer que é teoria da conspiração. O boato é que todo mundo do Chaves tinha morrido depois da filmagem de Acapulco, né? Sim, no acidente, né? De avião, carro. E essa porra começou na Argentina. Como é que essa merda veio parar no Brasil, né? Mas tudo bem. É que nem o lance do chupacabra. O chupacabra, por exemplo, ele começou no Porto Rico e foi descendo na América Central até chegar no Brasil. Caralho, teve um surto, cara. Aqui onde eu moro, teve um surto dessa história, cara. Você tava enquanto. Porque realmente tava na região encontrando as cabras mortas ali. Só que aí depois descobriu que eram os cachorros, cara, da região, que estavam matando geral. Estavam matando as cabras todas. Caralho. Foi, rolou, cara. Teve um surto desse. Não, o chupacabra tá aqui na cidade, aqui não sei o quê. E, tipo, é sempre é sempre nos campos mais interiorianos, né, cara? Tipo, porra, não é aqui perto, sim, é mais lá pra divisa lá da roça. Aí depois não, teve uma matéria mostrando, não, parece que a matilha aí de cachorro que tá rodando aí. Tipo, eles não estavam atacando essas cabras, tava atacando lixo, caralho, a quatro, aí depois a zoonose deu um jeito lá nessa porra. Cara, esse lance do chupacabra pegou mesmo, se eu não me engano, teve até um Você Decide, né? Um episódio voltado só pra chupacabra. Fantástico, tá? Teve muita repercussão toda semana no Fantástico eu tinha essa matéria do chupacabra. O Gugu fez um acompanhamento, cara. Pô, o Gugu toda semana vamos acompanhar a história do chupacabra. O filho da puta nunca que achava o chupacabra. Porra. O Gugu é aquele cara que... Que criou, né? Forjou uma entrevista com o traficante, né? Então não sei. Vocês lembram disso, né? Sim, lembro, cara. Se vocês colocarem chupacabra e Gugu no Google, aparecem três vídeos. Reportagem do chupacabra no programa Domingo Legal, corpo do chupacabra no Domingo Legal e corpo do chupacabra no Domingo Legal parte 3. Então deve ter 1, 2 e 3. Eu vi essa aqui, cara. Que ele ficou o programa todo. No próximo bloco, vamos mostrar o corpo do chupacabra. Aí tu vira uma parada totalmente sem graça. Eu morrendo de medo quando era moleque dessa porra. Caralho, sabe? Eu também, eu me cagava de medo quando eu falava do chupacabra. E foda que era aquela música de teclado que ele colocava sinistra, né? Da morte dos Mamonas Assassinas. Sim. Sim. Você rapaz com 5, 6 anos, vendo aquela porra tarde da noite, escuro, aquela música, meu irmão, não tem cu que aguente, tu vai trancar o cu na hora, parceiro. É certo isso. Com certeza. Então, o Walter falou do Você Decide, não tem a teoria da conspiração que o Você Decide, ele não era ao vivo, cara? Não tinha escolha ao vivo do negócio? Rolou uma porra dessa aí até que... É a teoria da conspiração essa merda, né, caralho? Isso se chama realidade. Mas aí é que ela começa com o boato, cara. Aí que vai a Globo... Se ela mentir, por exemplo... Sim. Mas não, vai, Val. O cara lá da MTV, por exemplo, falou que não existe esse negócio de votação ao vivo não, cara. Que eles simplesmente escolhem. Por exemplo, diz que a MTV lá, nada era escolhido por telefone, porque ninguém ligava lá pra aquela bosta, velho. Aí simplesmente pega... Eu acho que... Intercídio, né, cara? Quem liga pro... Olha só, achei aqui... Um boato que se comprovou foi de que o No Limite era uma farsa, tá ligado? Não tinha acreditado na época, mas depois que... Foi comprovado, apareceu na Globo, que era uma farsa da porra. Foi até o final do programa, por sinal. Aqui, olha só. Tá no IMDB, hein, seus filhos da puta. Se tá no IMDB, é verdade. Por quê? Você Decide, sexta temporada, episódio 28, O Mistério do Chupacabra. Olha aí, ó. Sim. Né? Cara. Se tá no IMDB, é verdade. Eu achei em outros sites aqui também, quem apresentava era o... Esqueci o nome dele agora. Marcelo Pedro Bino. É o Antônio Fagundes? Antônio Fagundes, careca aqui na foto que eu vi. Era ele. Se você acha que o Chupacabra tem que aparecer nesse programa, ligue para 0800-2342. Se você acha que o Chupacabra não tem que aparecer nesse programa, ligue 0800-2424. No final, você decide. Né? Que ridículo, né? Cara, o mistério do Chupacabra, na verdade, isso aí era um corno que achava que a mulher tava sendo abduzida pelo Chupacabra e era o Tonhão do leite, sei lá, que vinha comer a puta, né? Galera, vamos terminar esse podcast aí. Vambora, né? Tô muito conspirativo já, daqui a pouco. Tá muito conspirativo. Vamos terminar esse cast com o bigode sendo machista chamando a mulher dos outros de puta, né? Tudo bem. Eu vou te contar uma coisa, Albina. É o Você Decide, esse programa era uma ficção, tá bom? No final passava assim: essa história é uma história de ficção, qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Cara, eu não sei vocês, mas contando essas histórias, eu me remeto à memória da infância e eu me lembro muito bem que quando vi essas coisas do chupacabra, velho, eu ficava olhando pra trás. Aí vocês estão falando de chupacabra, me chega a Tatiana sorretariamente aqui em casa me dando um susto, essa porra. E, cara, eu tô... Cara, pra vocês terem noção, eu tô toda hora olhando pra trás, porque eu tô no corredor, cara. Corredor escuro. Cuidado, irmão. Eu só queria falar que hoje eu vou dormir bem pra caralho. Valeu a pena. Puta que pariu, eu vou ter um monte de pesadelo. Obrigado, WeCast. É isso aí, galera. Calma aí que eu tô mastigando um kibe. Porra. Esse foi o momento albino. Falando de comida. Esse foi o Wikicast, acho que não vai render porra nenhuma, né? Sobre teoria das conspirações. Tivemos na mesa com o Albino Moreninho. É, se eu sumir, já sabe quem foi. É, volta pro supermercado. Eu vou sonhar à noite com um travesti chupacabra. Os olhos do Capitão América brilharam agora com a referência. Caralho. Entendeu a referência? Piada interna foda, né, cara? Primeira piada interna! Caralho, não fui eu, foi um homem de um braço só. E o Bigode comendo salgadinhos, que levou um susto agora da senhora Bigode, Tatiana. É isso aí, galera. Só contar aqui pra finalizar. Eu já contei a história pra vocês do disco voador aqui em casa, né? Já. Essa eu já ouvi. Então eu vou contar ao vivo aqui, que só vai sair daqui a 3 semanas. O Bigode e as duas. O Bigode e sua mãe estão no terceiro andar da casa, né? Que também é uma casa. E tá vendo programas no SBT sobre disco voador. Acaba o programa. A porta é de vidro, né? De correr. O sofá fica de costas pra porta e a gente começa a escutar um... Minha mãe grita... Quem tá aí? Eu vou chamar a polícia! Bigode, desesperado, com seus 6 anos, liga pra polícia e atendem assim... Agora são 00h21. Bigode nervoso ligou pra aquele informativo da hora. Liga pra polícia, o Bigode. Caralho, espero que isso não dê merda, mas já prescreveu. Ligamos pra polícia e falamos que tem alguém aqui. Decidimos enfrentar o suposto extraterrestre bandido. Quando chegamos lá, era um gato que tava comendo a ração do nosso gato que a gente esqueceu do lado de fora. Né? Vocês veem o que o medo faz com as pessoas. O indivíduo vem lá da puta que pariu do espaço, ele não tem a educação de bater nessa porta, ele invade a sua casa. Isso é muita filha da putagem, cara. É muita filha da putagem. Não? E é com essa história que possa render o Wikicast que eu termino mais esse episódio conspiratório. Um beijo, um abraço, com a boca cheia de risole de camarão. Tchau. É isso aí, galera. Hoje não vai ter recado, foda-se. Um beijo, abraço, comentem lá no Wikicast no site. Tchau. Tchau. Cara, acabou? Acabou. Parando de gravar em 3, 2... É sério que vai ter recado não, meu velho? Claro que vai, porra, calma aí. Ah, caralho, não, para de gravar o corno. Quase que não, porra, parei, eu ia falar. Eu parei o meu aqui já. Ah, mas não, foda-se, vamos lá. Galera, então na hora dos recadinhos, o Bigode, que tá morrendo de pressa, que a sua mulher já está olhando pra ele, que ela quer botar a boca na salsicha, que ela quer comer cachorro quente. Vamos para os recadinhos. Eita, olha aí, ó. O Pino também quer botar a boca na minha salsicha, como é que a gente faz com isso? Opa, se foi pro ar, como é que é? Opa. Vai pro ar. Né? Ô, Albino, tem algum recadinho? Sem você querer minha salsicha? Não, cara, não tem nenhum. Acessem o site do Wikicast. Lá no site vai ter links para o Twitter e o Facebook. Sigam nós no Twitter e no Facebook. E é isso. É, Walter? É, no YouTube tem a entrevista completa do capitão, né? O Iranger Holanda, que ele fala tudo. É 1h48 de depoimento que ele fala. Eu falei da Operação Prato, né? Ele tem essa entrevista toda no YouTube. Então assistam, se vocês puderem. E me sigam no Twitter. Ah, beleza. E me sigam no Twitter, @WSupermercado, onde simplesmente eu falo. E é isso aí, pessoal. Um abraço. Pô, diminuiu já o recado do cara. É porque o Bigode quer meter a boca na salsicha logo. O que não? Então, beleza. Me sigam lá no Twitter, o Kenon_00. É isso aí. Valeu, falou. É isso aí, galera. Siga o Bigode lá, você já sabe. Eu nunca sei a porra do Twitter. Me segue lá, que tá beleza. Mas, assim, @Bigode do começo do Twitter. Ah, obrigado, Albino. Por isso que eu te amo. Vem botar a boca na minha salsicha. Um beijo, um abraço e tchau. Tchau. Tchau.